depois que a voz alterou. Uma boca fala fica, a outra responde, eu vou. O tempo ir embora e o outro comigo se joga no meio. Um grita, me esquece, e o outro sussurra, pensa direito. E sabe o que eu falei pra não perder ela? Cuidado pra não tá fozinho na troca errada. O cara muda a vida pela revoada. Cuidado com essas suas amizades erradas. Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada. Cuidado pra não querer tu abraçar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha. Uma boca fala fica, a outra responde, eu vou. Alguém tira embora e o outro comer se joga no meio. Um grita, me esquece, e o outro sussurra, pensa direito. Isso é o que eu falei pra não perder ela. Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada. Cuidado pra não querer tu abraçar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder.